Ok, pessoal, então no nosso estudo de hoje a gente vai tratar sobre a Mishnah. A gente vai fazer uma série de aulas, uma série de estudos sobre a Mishnah, certo? E a gente tem como propósito estudar esses livros. A gente vai fazer uma série de vídeos sobre vários tratados da Mishnah e vamos tentá-lo enxergá-lo assim. De uma maneira contextual, culturalmente falando, né? A origem daqueles debates, a importância desses estudos para nós hoje, né? Também a gente vai fazer uma leitura também, de certa maneira, halakhica, né? Então a gente vai estudar como é que funciona isso na halakhá, na lei judaica, e também para tentar esclarecer algumas coisas para nós, daqueles que frequentam uma Beit Benediciano, daquelas pessoas que gostam do judaísmo, compreender um pouco mais como funciona essa parte da lei judaica em si. Então, quando a gente fala em lei judaica, a gente não pode deixar de fora o Talmud e a Mishnah, certo? Então, nessa série de aulas, a gente vai tratar sobre a Mishnah, certo? Então, algumas coisinhas que eu quero conversar com vocês antes. Bom, a Mishnah, ela é um documento antigo, certo? Mas um documento, assim, antigo de que época? Essa é a primeira pergunta que nos surge, né? Bom, a Mishnah, ela é uma composição do segundo século, certo? É uma composição do segundo século. Ela foi redatada, ela começou a ser redatada, primeiramente por dois rabinos, certo? O primeiro foi o Rabino Akiva, e depois o Rabi Meir, certo? E foi eles que começaram esse processo de colocar no papel toda essa tradição oral do povo judeu. Porém, o último, assim, o precursor, aquele que editou todo o texto e formou o que nós conhecemos hoje como Mishnah, foi o Rabi Yehuda HaNassi, certo? Então, muitas coisas que a gente vai encontrar na Mishnah são citações de rabinos e tudo mais, debates, mas quem organizou tudo aquilo, quem organizou essas opiniões, né? Quem fez as perguntas, quem organizou todo o debate ali naquele texto, foi o Rabi Yehuda HaNassi, certo? O Rabi Yehuda foi quem organizou o texto da Mishnah, certo? Então, os rabinos da Mishnah, nós chamamos esse período, né, de o período tanaítico, certo? O período tanaítico foi esse período de composição da Mishnah, certo? Após o processo de composição da Mishnah, né, que vai entrar agora a parte da Guemará, que forma o Talmud, aí já é outro período, o período dos Amoraítas. Os Amoraítas, então, é um período um pouco diferente, certo? Mas, sem mais delongas, outras explicações vão ser dadas ao longo das aulas. Mas o que nos interessa é falar sobre a Mishnah, então vamos para a Mishnah, certo? Então eu vou fazer aqui a gravação, vou fazer o screen da tela, certo? E a gente vai entrar nos textos, ok? Então vamos lá. Bom. O primeiro texto que eu gostaria de a gente começar esse estudo é falando sobre a tefilá, certo? Tefilá em hebraico é oração, certo? A tefilá. Nós sabemos que a tefilá, ela é algo muito importante dentro do judaísmo, certo? A tefilá, ela é algo central dentro do judaísmo, certo? Eu tenho uma opinião um pouco diferente das pessoas em relação à literatura judaica, que é a seguinte. Alguns pensam que a Torá, que da literatura judaica, vamos falar da literatura judaica, o Talmud é o texto central do judaísmo, certo? Talmud, a Mishnah, os Midrashim são os textos centrais do judaísmo. Mas na verdade não. Na minha opinião, o texto central do judaísmo, exceto a Torá, exceto o Tanakh em si, é o Siddur, certo? O Siddur é o texto que acompanhou o povo judeu em todos os momentos da história, certo? Então, em cada local onde o povo judeu estava, o Siddur acompanhava o povo, né? Então, a tefilá é algo muito, muito importante dentro dentro do judaísmo, certo? E quando a gente fala de tefilá, de oração, a gente tem duas orações principais dentro do judaísmo. A primeira delas é o Kriyat Shema, a recitação do Shema e a Amidá, certo? A oração das 18 bênçãos, né? Hoje, atualmente, 19 bênçãos, né? Então a gente tem essas duas orações principais, o Shema e a Amidá. Muitas vezes na literatura judaica, a Amidá é chamada de Tefilá, certo? Então, muitas vezes quando a gente vai estudar a Mishnah, que o texto falar sobre a Tefilá, ela não está falando da oração em si, mas está se referindo somente à Amidá, certo? Então a gente tem duas orações, Shema e Amidá ou Tefilá, como é chamada dentro da literatura talmúdica, certo? Mas vamos para o screen aqui da tela. Para aqueles que estão nos acompanhando aqui na sala, você pode fixar esse texto aqui na tela, certo? Bom, o primeiro texto que eu gostaria de trabalhar com vocês é o texto que está no Mishneh Torah, no Sefer HaMitzvot, certo? Do Rambam. O Rambam no Mishneh Torah, ele faz uma lista das mitzvot, né, das 613, e ele começa pelas mitzvot asé, certo? Mitzvot asé são as mitzvahs positivas, né? As mitzvot positivas. Então, ele começa, né, mitzvah rishonah mitzvot asé, ou seja, a primeira mitzvah das mitzvot positiva, aí ele começa pela primeira, Leidah Sheyesham Eloah, é saber que Deus existe. Shneemar, pois está dito, Anochi Adonai Elohecha. Eu sou o Senhor teu Deus. E ele prossegue com uma lista, né, de todas as mitzvot que se encontram na Torá. Porém, eu quero frisar com vocês aqui a quinta mitzvah listada por Rambam. Vou colocar o texto aqui na tela. A quinta mitzvah de novo. Mitzvah, letra He, diz assim, Lehit palelo, ou seja, orar a ele, orar a Deus. Sheneimar, ve'avadetem et Adonai Elohechem. Certo? Ele fala que a quinta mitzvah da Torá é Lehit palelo, orar a Deus, ou seja, orar a Deus é uma mitzvah. Sheneimar, pois está dito, ve'avadetem et Adonai Elohechem. Mas o texto diz, avadetem, trabalhar, como assim? Servir, e ele diz, avodazo tefilá. Certo? Muitas vezes a tefilá, na literatura judaica, ela é chamada de avodá shebalev. É o serviço do coração, avodá shebalev. Então, orar a Deus é uma mitzvah. É uma mitzvah. E agora a gente partiu da mitzvah número 5, agora vamos para a mitzvah de número 10, letra Yod. Veja só o que o Rambam diz. Ele diz assim, mitzvah de número 10, Likrot Kriyat Shema Pa'amayim Bechol Yom. Ou seja, recitar o Kriyat Shema Pa'amayim Bechol Yom, duas vezes todo dia. Sheneimar, pois está dito, Vedibarta aban, beshivtecha, beveitecha, uveleftecha rabaderech, uveshochbecha, uvkumech. Certo? O texto de Deuteronômio 6, né? Que diz que a gente deve estar essas palavras andando, até andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Né? Vedibarta aban, tal. Vamos. Duas vezes, o bechor bechá, ao deitar-se, o comer, ao levantar-se. São essas duas vezes que nós devemos recitar o Shemar no dia. Então, Rambam diz, a primeira coisa que a gente viu aqui, mitzvah de número 5, a gente deve orar a Deus, essa é uma mitzvah. A décima mitzvah, listada por Rambam, das mitzvot asé, das mitzvot positivas, é Likrot Kriyat Shema Pa'amayim Bechol Yom. Recitar o Shema duas vezes todos os dias, certo? Aí você pode pensar, tá, mas A gente muitas vezes está acostumado a ouvir aqueles que sei lá, são um berço adventista tradicional, né? Alguma coisa assim. Alguns podem até pensar que a oração não é algo obrigatório, certo? Porém, quando a gente começa a olhar a Torá, a gente vê que a mitzvah de orar a Deus, ela deve ser cumprida. É uma mitzvah, é um mandamento, né? Lechit palelo, orar a Deus. E outra, likrot kriyat shema pa'amayim bechol yom, recitar o Shema duas vezes por dia. Certo? Agora a gente lembra de um episódio que acontece com Yeshua. Chegam alguns rabinos e perguntam a Yeshua: qual o maior mandamento? E o que que Yeshua responde? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ele recita, Jesus ali cita, Yeshua cita o Shema, uma oração. Então, o Shema é tratado como mitzvah, como mandamento, certo? Mandamento de adorar a Deus, servir a Deus com todo o nosso coração e tudo mais. E servir a Deus, nosso avodá, nosso trabalho para Deus, Ramban fala, avodá zo tefilá, certo? Então, feito essa introdução, a gente vai para nossa mitzvah, para nossa Mishnah. Eu peguei aqui uma página do Talmud de Vilna. Você pode encontrar essa página no site Daf Ayom, certo? Daf Ayom é um site que ali disponibiliza essas páginas do Talmud, né? Para cada dia você completa o estudo do Talmud em 7 anos, se eu não me engano, lendo uma página por dia, né? Então, o texto da Mishnah começa com Meimatai. Meimatai significa a partir de que momento? A partir de quando? Meimatai. E a Mishnah começa com uma pergunta, que essa pergunta é bem interessante. Assim, Meimatai korin et shema be'avin. A Mishnah começa assim: Meimatai korin et shema be'avin. A partir de qual momento deve-se ler o Shema à noite? Baerev, Be'arvim. E é interessante que a Mishnah já começa com o Shema. E tem uma pergunta na Gemará, que é em aramaico, que tem uma pergunta bem interessante, é uma pergunta que o Talmud não responde. E é a seguinte pergunta: Akra kai dechtanei meimatai. Porque o Tanei pergunta Meimatai? Porque se ele chega para você e a primeira pergunta que a Mishnah te faz é: a partir de qual momento deve-se recitar o Shema à noite? Você pode perguntar, mas o porquê dessa pergunta? Quem disse que eu tenho que recitar o Shema à noite? Então, o Talmud começa com essa pergunta e a Gemara pergunta: por que a Mishnah começa com Meimatai? Por que que a Mishnah começa perguntando a partir de quando? E essa pergunta não é respondida. Para nos ensinar o seguinte: todo aquele que se aventura a estudar Talmud, a estudar a Mishnah, é exigido dessa pessoa um conhecimento anterior à Mishnah. Certo? Então, para você entender o porquê que a Mishnah está perguntando a partir de qual momento devo recitar o Shema, primeiro eu tenho que saber o que é o Shema. E eu tenho que entender que eu tenho uma obrigação de recitar o Shema. E outra coisa, que eu tenho obrigação de recitar o Shema à noite. Por isso que a Mishnah já começa perguntando: Meimatai korin et shema be'arvin. A partir de qual momento eu devo recitar o Shema à noite? Né? Então, você, após um estudo da Torá e do Tanakh em si, aí é que você parte para estudar a Mishnah e tudo mais. Então, aquele que se aventura a estudar a Mishnah, é necessário que se tem um conhecimento anterior ao estudo da Mishnah. Então a Mishnah começa: a partir de que momento devo recitar o Shema à noite? E a gente tem uma resposta: Mishnah she'akohanim nichnasim le'chol beturumata. A partir da hora em que os kohanim que aos kohanim são permitidos comer sua terumah, certo? Aos kohanim, aos sacerdotes, né? Então a pergunta é: a partir de qual momento Eu devo recitar o Shemá à noite. Tá, primeiro, eu sei o que é o Shemá, sei que deve ser recitado à noite. Por quê? Porque o Passuk diz, o Beshor Bechá, o Fkumecha, ao deitar-se e ao levantar-se. Então, se o texto da Torá diz que eu devo recitar o Shemá ao deitar-se, eu me deito à noite, então, em qual momento, em qual horário? Essa é a pergunta da Mishnah. E a Mishnah responde, Meshaah She'akohanim Nichnasim Le'echol Be'terumatan. A partir do momento, a partir da hora em que os Kohanim entram para comer sua terumah. Certo? E a resposta da Mishnah é uma resposta en passant. Para aqueles que jogam xadrez, sabem o que é isso? Uma resposta en passant é uma resposta que não responde diretamente a isso. Ela indica outra coisa, que essa coisa é a resposta dessa pergunta. Por exemplo. Depois que a gente descobre qual horário que os Kohanim entram para comer sua terumá, então a gente sabe qual horário de recitar o Shemá. Então, para a gente não perder o tempo, os sacerdotes entravam no santuário para comer sua terumá a partir da Tzeta Kohavim. Tzeta Kohavim é a saída das estrelas. Nesse texto do Talmud, da Mishnah, ela está falando de Kohanim que ficaram temeim, ou seja, os sacerdotes que ficaram impuros, certo? Então, eles só podem comer terumah depois que eles ir no mikveh, né, se banhar, ter aquele banho sacerdotal, e depois disso, esperar até Tzeta Kohavim, a saída das estrelas, e a partir da saída das estrelas, ele vai lá e pode comer sua terumah. Então, a Mishnah diz, olha, esse é o momento que uma pessoa deve recitar o Shemá. No mesmo momento em que o sacerdote pode comer sua terumá. E a Mishnah continua. Ad sof ha-shmurah rishonah. Divrei Rabi Eliezer. Então ele fala, olha, a partir do momento em que o sacerdote entra para comer sua terumá, é permitido recitar o Shemá até o final, ha-shmurah rishonah. Até o final da primeira Ashmurá, Divrei Rabi Eliezer. Essa é a opinião do Rabino Eliezer. Certo? Então, o Rabino Eliezer diz que eu tenho que recitar o Shema a partir da Tzeta Kohavim, da saída das estrelas, até Adsof Ashmurá Rishonah. Até o final da primeira Ashmurá. Para a gente esclarecer um pouco aqui, o Talmud vai discutir isso um pouco para frente, mas a conclusão é que a Laila, a noite, é dividida em três Ashmurot. Ashmurah Rishonah, Ashmurah, né? Shniah e Ashmurah Shelishit. São três, certo? Então, Rabino Eliezer diz que o Shema deve ser recitado até o final da primeira Ashmurah, da primeira vigília, certo? A Mishnah continua. Vachachamim Omrim Ad Chatzot. Os sábios dizem, é até Hatzot. Hatzot é a metade da noite, certo? Ou seja, até meia-noite, né? Rabino Eliezer diz que é nas primeiras 4 horas, né, que é um Ashmurá. Ó, a partir da Tzeta Kohavim, a partir da saída das estrelas, até Adsof Ashmurá Rishonah. Até o final da primeira hora é permitido. Assim diz o Rabino Eliezer. Os sábios dizem, não, a verdade não é assim. A partir da Tzeta Kohavim até Chatzot, até a meia-noite. A Mishnah tem uma terceira opinião. Ramban Gamliel Omer, Ramban Gamaliel diz, Ad She'aleh Amud HaShachar. Certo? Ramban Gamliel diz que, na verdade, é até a aurora, até o clarear da manhã. Certo? Até o clarear da aurora. Diz assim, olha, é permitido recitar o Shema Tzeta Kohavim a partir da saída das estrelas, falando do Shema à noite. Então, a partir da saída das estrelas até o amanhecer é permitido recitar o Shema à noite. Porque a partir da saída das estrelas até o amanhecer ainda é noite. Certo? É uma opinião mais extrema. Então, a gente tem três opiniões. Rabi Eliezer diz, Ashmurah Rishonah, até a primeira Ashmurah. Os Chachamim, os sábios, dizem que até Hatzot, que até a meia-noite. Ramban Gamliel Omer, ele diz que é Ad She'aleh Amud HaShachar, é até o clarear da aurora. Aqui a gente tem três opiniões. É interessante. A Mishnah pergunta: Bematai Korin et Shema Be'arvi. A partir de qual momento deve ser esse caro chamar à noite? E quantas respostas eu tenho? Só a gente rever aqui. Quantas respostas a Mishnah fornece? E a resposta é uma. A resposta da primeira pergunta é somente uma. A partir do momento em que os sacerdotes são permitidos a comer trumã. E as três opiniões, do Rabino Eliezer, do Chachamim e do Ramban Gamliel, são opiniões de outra pergunta, que a Mishnah não faz, mas ela já tem uma resposta, que é Ad Matai, até quando? A partir de quando a Mishnah responde? E de quem a resposta? Que diz, né? Quem é que responde? Meshá, Shea Kuhanim, Lechassim, Lechor Betrumatan? A gente não sabe. É o que a gente costuma chamar de Stam de Mishnah. É a voz oculta da Mishnah. Quem faz a pergunta, a gente sabe que é o Rabino Yehudah HaNassi. Mas a resposta, Meshá, Shea Kuhanim, Lechassim, Lechor Betrumatan, é um anônimo. Tem um autor anônimo ali que dá a resposta. Alguns dizem, tem alguns estudiosos dizem que essa voz oculta da Mishnah, essa voz anônima da Mishnah, é Rabi Meir. Mas não se sabe. A gente sabe que Ad She'aleh Amud HaShachar, não, Ad Sof HaShemurah HaRishonah, é a opinião do Rabino Eliezer. Certo? Dos Chachamim até Hatzot, e Ad She'aleh Amud HaShachar, Rabino Gamaliel. E depois dessa discussão, a Mishnah conta uma história. Maaseh, aconteceu. O Val Vanav mi Beit HaMishteh. Aconteceu que os seus filhos vieram de uma Beit HaMishteh, né? Alguns dizem de um casamento. Os filhos de quem? Os filhos de Ramban Gamaliel. Então diz que os filhos de Ramban Gamaliel chegaram de uma Beit HaMishteh, de um casamento, né? Ambulo e falou para ele, falou para o Ramban Gamaliel. Lo corino et shema. A gente não recitou o shema. Amar laem, o rabino disse para eles, im lo el amud hashachar, hayavim atem likro. Se ainda não clareou a aurora, se ainda não amanheceu, vocês devem recitar. Veloso bilvad, e não é somente isso. Amru, e disse, Ela, kol mashiambu chachamim ad chatzot, tudo que os sábios ensinaram que até chatzot, mitzvatan ad she'aleh amud hashachar. Então, ou seja, tudo que os sábios disseram que até a meia-noite, na verdade, é até amud hashachar, é até o amanhecer. E o Ramban Gamaliel dá uns exemplos. Hakter halavim vevarim, ou seja, a queima do sebo, né, do couro, né, das entranhas dos corbanot, das ofertas que era levado ao santuário. Os sábios disseram que era até Hatzot, mas na verdade, mitzvatam ad she'aleh amud hashachar. Outra mitzvah, vekol ha'necholim la'yom echad, mitzvatam ad she'aleh amud hashachar. Então, tudo que os sábios disseram que deve ser comido em um só dia, que aqui é a Torá falando, Mitzvatam ad she'aleh amud hashachar. Ele pode ser comido até o amanhecer. E o texto continua. Os filhos de Ramban Gamaliel perguntam: Imken, se é assim, lamambu hachamim ad chatzot. Por que os sábios ensinaram que é até chatzot? E a Mishnah finaliza com Ramban Gamaliel dizendo: Kdei learchiket hadam min chavera. Para afastar o homem do pecado. Essa foi a primeira Mishnah referente ao Shema. Então, primeiro, para a gente resumir, a gente tem uma pergunta. A partir de qual momento à noite eu devo recitar o Shema? E a resposta é Sirta Kohavim, a partir da saída das estrelas, porque é o mesmo momento em que os Kohanim entram para comer Trumah. Resposta dada, ok. Depois a gente tem três opiniões, até quando o limite máximo de recitar o Shema? Rabi Eliezer diz que até é nas primeiras 4 horas da noite. Então, a partir da Tzedakah Kohavim, das 6 estrelas, nas primeiras 4 horas você deve recitar o Shema. Chachamim diz que, na verdade, é até Hatzot, é até a meia-noite. E Ramban Gamaliel diz que é até o amanhecer. Então, a gente tem três opiniões do máximo, né? Até quando? E tem uma história contando dos filhos de Ramban Gamaliel que chegam para ele e perguntam: ó, a gente não recitou o Shema e tudo mais. E o rabino diz: olha, se ainda não amanheceu, você deve recitar o Shema. Porque, segundo talvez os filhos do Rabi Eliezer chegaram depois da meia-noite, então eles perderam o horário do Rabi Eliezer e perderam o horário de Chachamim. Eles falaram: o que a gente vai fazer? E o pai diz: se não amanheceu, ainda está valendo, certo? E os filhos perguntam: Lamambu Chachamim Rachatzot, por que os sábios ensinaram que é até meia-noite, que é até Rachatzot? E a Mishnah conclui: Kdei Learchik Adam Min Chaverah. Isso é ensinado para afastar o homem do pecado. Então, para evitar que você erre, que você não recite o Shema, recite nas primeiras 4 horas, segundo a opinião de Rabi Eliezer. Se você perder esse horário, recite até a meia-noite, segundo a opinião de Chachamim. Mas se você perder Eliezer e perder a opinião de Chachamim, você tem até o amanhecer. Então, é por isso que os rabinos ensinam até Hatzot. Kdei learchik et ha'adam min ha'averah, para afastar o homem do pecado. Então, esta é a primeira Mishnah, a Mishnah curta. Eu não vou prosseguir na Gemará, porque vai ser uma coisa que vai ser bem longo e tudo mais. Então, a gente finaliza essa Mishnah por aqui. Ok? Então, é isso. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento de tela. Ok. Agora, vamos lá. Bom. Então, basicamente, a gente viu essa Mishnah. É a Mishnah que fala da recitação do Shema, certo? Então, a Mishnah, ela nos ensina a respeito do Kiryat Shema, do Shema Israel, né, que se a gente encontra no Sefer Dvarim, que o Shema deve ser recitado 2 vezes por dia, né? Pa'amayim bechol yom, 2 vezes por dia. Uveshoch becha, uvkumecha, ao deitar-se e ao levantar-se. E a Mishnah começa com a noite. Vematai Korine Tshema Ve'arvin. Certo? E você pode perguntar: mas por que que a Mishnah começou a falar da noite? Por que que ela começa pela noite? Certo? E a gente tem algumas respostas. Por quê? Porque o dia na Torá não começa pela parte clara. Como diz Gênesis: Vayerev, Vayiboker, Yom Echad. Certo? Vayerev, Vayiboker, Yom Echad. Então, o dia começa pela noite. Certo? O dia começa pela noite. Essa é a primeira resposta. A Mishnah começa falando do Shemar à noite, porque o dia natural começa pela noite. Vayerev, vayiboker, yom echad. Houve tarde e houve manhã, o primeiro dia. A segunda resposta do porquê a Mishnah começa falando do Shemar à noite é porque o Passuk diz: uveshoch becha uvkumecha, ao deitar-se e ao levantar-se. Então, ela começa primeiro recitando ao deitar-se, uveshoch becha, e depois uvkumecha, depois ao levantar-se, certo? Então, a Mishnah começa falando sobre o Shema na noite, certo? Nas próximas Mishnayot, na próxima Mishnah, a gente vai falar sobre a recitação do Shema beshachrit, né? Pela manhã, ok? Então, essa daqui foi mais, essa foi o nosso primeiro estudo da nossa Mishnah, Berachot, Perek Aleph, Mishnah Aleph. Ok? Então, foi isso, pessoal. Se demorou muito, me desculpem. Se foi rápido demais também, me desculpem. Então, nos vemos no nosso próximo estudo.